Alô, meu irmãozinho Martinelli Santos. Pifi. A noite passa devagar. Estou aqui deitado só. Só. O tic-tac do relógio. Me aqueço com o seu lençol. Gostaria de saber onde você está. Moção, forró. Hoje à noite você não vai acabar. O quê? Sozinha. Você me escolhe. Como deixá-lo sozinho? Não vou. Como deixá-lo sozinho? Você não sabe o quanto eu quis te abraçar, tocar seus lábios, beijar, amar você. Sabe quanto me esperei dormir com você hoje à noite. Mas o segredo ainda está comigo. Meu amor por você é demais. Tá demais, tá demais. Aí faz mídia. Sabe quanto eu esperei dormir com você hoje à noite.